Meu canto berro do gado, no fundo de uma invernada, e o relincho da manada retoçando na mangueira. Minha garganta missioneira não se entrega nem se rende, e eu canto para quem compreende a nossa lida campeira. Conhece a vida que levou.